ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, produção Marcos Leite, apresentação Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, o Tema Livre está entrando no ar agora e nós vamos tratar hoje do papel da mulher na sociedade brasileira, principalmente na sociedade carioca, mais especificamente, que é onde nós vivemos e onde está o nosso público ouvinte. E para tratar dessa questão, nós estamos aqui com a Adriana Mota, subsecretária de Políticas para Mulheres do Estado do Rio de Janeiro, e com a Vera Barroso, socióloga e apresentadora do programa Toma Lá da Cá, de Lá para Cá, da TV Brasil, nossa colega aqui da TV Brasil, de Lá para Cá, que é com o Anselmo Góes, não é isso? Você e Anselmo Góes, não é isso ou não? Foi com o Anselmo Góes. Anselmo Góes, infelizmente, não pôde mais continuar. Não aguentou mais esse trabalho. Teve que ficar só com a coluna do Globo. Você sabe por que o Anselmo não aguentou? Porque o Anselmo não é mulher. Porque se fosse mulher, aguentaria, porque mulher aguenta trabalhar, tem jornada de trabalho em casa, três jornadas de trabalho, é uma doideira, né? Não? Adriana, vamos abrir com você, então. Você é subsecretária de Política para Mulheres do Estado. Como é que você vê a situação da mulher no Rio de Janeiro hoje? Bom, primeiro, bom dia aos nossos ouvintes. Bom dia, Luiz Augusto. Bom dia, Vera. Então, esse tema da igualdade da mulher, ou da desigualdade, vamos chamar assim, né, ele é um tema muito antigo, mas ainda muito atual, e que se reflete em várias áreas, vamos dizer assim, né, de atuação das mulheres. Se a gente for pegar, por exemplo, a questão das mulheres ocupando espaços de poder, mulheres no legislativo, mulheres no executivo, a gente vai ver que ainda tem um déficit muito grande, né? A gente tem poucas mulheres no Senado, na Câmara de Deputados, na vereança a gente tem mais um pouco, talvez até por uma questão cultural de achar que as mulheres têm uma melhor capacidade de lidar com a realidade local do que com a realidade nacional ou estadual. Se a gente for ver, por exemplo, no campo do trabalho, a gente ainda tem uma discrepância salarial, mulheres e homens recebendo salários diferentes, os homens recebem mais do que as mulheres para desempenhar a mesma função. E, por outro lado, nós temos mais anos de estudo do que os homens. Em geral, as mulheres têm mais anos de estudo, quer dizer, nós somos, como diz uma colega, a Ildete Pereira de Mello, uma grande colega que estuda muito a questão das mulheres, ela fala que nós, mulheres, somos educadas, mas pobres. Uhum. Porque nós estudamos mais, ganhamos menos, e também com relação à chefia das famílias, hoje a gente tem um grande número de famílias chefiadas por mulheres. Mas que famílias são essas? São as famílias mais pobres. São as famílias em que você encontra condições econômicas mais deficitárias, né? Então, as mulheres ainda estão buscando situações de igualdade em vários campos de atuação. É, na verdade, a mulher sempre esteve num papel tão subalterno na sociedade de maneira geral, não, a coisa, não é um privilégio brasileiro, não é uma exclusividade no Brasil, mas isso através dos tempos a gente vê isso. No Oriente é uma coisa impressionante como é que as mulheres eram relegadas a quase que um objeto realmente, né? Que qualquer luta ela vai se desenrolar durante muitos anos, muito tempo, né? Você estava falando da mulher ocupar espaços públicos. Você vê que a mulher antes ela vivia dentro de casa, era do lar. A mulher era criada desde menina aprendendo piano, esse tipo de coisa, né? Que acabou, esse negócio não existe mais porque as mulheres tiveram de entrar no mercado de trabalho. Com isso elas desenvolvem, além do trabalho, as tarefas domésticas, e só ganharam, né? E perderam no que você diz, no quesito rendimento familiar, perde. Mas uma coisa que me chama a atenção é que, ao mesmo tempo em que a mulher é preterida no mercado de trabalho em termos de rendimentos, ela é a cabeça quando, da família, quando se trata, por exemplo, de programas sociais do governo. Né? É a mulher que é titular do Bolsa Família, é a mulher que é titular dos programas de assistência e de inclusão social do governo. Vera, você que é socióloga, além de colega jornalista, como é que você vê essa aparente esquizofrenia das coisas? A mulher tão subalterna e, ao mesmo tempo, tão protagonista em outro ponto. Antes de falar sobre isso especificamente, queria só lembrar que no programa De Lá Para Cá, que eu apresentava com o Anselmo e que agora eu estou apresentando sozinha, a gente fala muito sobre o passado, porque é sobre história um programa. Então, semana passada, a gente fez um programa sobre Emilinha Borba na Rádio Nacional, e a gente vê bem a pressão que uma mulher sofria naquela época, porque a Emilinha, por exemplo, tinha um namorado que, como era filho do ministro do Getúlio Vargas, ela não pôde assumir essa relação. Teve um filho meio fora do casamento. Era uma coisa toda complicada de você ver como uma mulher tão, tão importante, de primeiro plano do cenário brasileiro, não conseguia assumir lados subjetivos da própria vida. Era muito esquisito. A Eudete, que é a nossa socióloga querida e que trabalha em questões de gênero com uma clareza incrível há anos, ela ontem no Globo saiu uma matéria sobre a desigualdade feminina e ela disse que em 20 anos, Luiz Augusto, se 20 anos atrás, 43% das mulheres em idade produtiva, a partir de 10 anos, trabalhavam, 20 anos depois, agora, apenas 45 mulheres trabalham. Quer dizer, não cresceu nada o universo feminino trabalhador. Ele está como se tivesse esgotado. Eu acho que talvez porque os homens não estão assumindo ainda todo o lado doméstico do trabalho feminino. Ou seja, quando os homens dividirem conosco os filhos, as compras, a limpeza e etc., aí a gente vai poder ter salários iguais, e porque a gente tem mais estudo, mas a gente vai ter mais tempo para se dedicar ao emprego. E aí é essa a grande mudança que a gente precisa enfrentar. Vocês, homens, vocês têm que começar a limpar a bunda de criança. É verdade, tem que chegar mais junto, né? A verdade é que isso aí é um aspecto dessa questão, que é o aspecto machista. Né? Quer dizer, a sociedade machista, é interessante ver isso, porque a sociedade brasileira é uma sociedade machista, uma sociedade patriarcal, mas você vai pelo interior e você vê as matriarcas, as famílias que têm, porque as mulheres, tem aquelas, as mulheres que são as figuras principais da família, né? Porque as mulheres vivem mais do que os homens. Eu acho que é a suprema vingança da natureza. Os homens exploram demais, aí elas vivem mais do que eles. E isso é um aspecto curioso, né? E também outra questão é que, pela primeira vez, nós temos no Brasil, particularmente, mulheres ocupando postos de uma extrema relevância, até a presidência da República, propriamente, né? Mas você tem vários ministérios, o primeiro escalão do governo na mão das mulheres, você tem mulheres dentro do Senado, dentro da Câmara, mas mais dentro do Senado, que tem um relevo maior do que muitos dos senadores que estão lá, e diante do público que está acompanhando aqui, elas têm um peso também mais específico. Como é que você vê isso, Adriana? Eu acho que a gente, assim como a Vera comentava aqui, né, com relação ao ingresso das mulheres no mercado de trabalho, o ingresso das mulheres na política também não teve aumento significativo, né? Pelo contrário, reduziu um pouco e agora estacionou em termos de representatividade. Nós somos 51% da população. Pois é. Né? Deveria haver um incremento. Nós ficamos mais ou menos em 13, 14%, dependendo de qual casa legislativa a gente vai analisar. E o interessante é ver também, quando a gente fala, né, que tem a presidente Dilma, que tem ministras várias, presidentes de empresas estatais, como Petrobras e tudo mais, mas quando a gente olha para o interior desses ministérios, dessas empresas, a gente vai verificar quem está ocupando postos importantes para a tomada de decisão. São as mulheres? Muitas vezes não. Né? No judiciário é uma outra encrenca, né? Porque o judiciário já é um setor ainda mais fechado. Você não tem eleições para o judiciário como há em outros países. Então você tem poucas mulheres no judiciário. É, e tem uma questão interessante também da representação fora desses espaços, nos espaços privados, vamos dizer assim. Nas grandes empresas você não tem muitas mulheres em cargos de chefia e de posição importante ou destacada, embora hoje tenha mais, né? Tudo que a gente está comentando hoje tem um pouquinho mais, às vezes muito pouquinho, mas tem um pouquinho mais. E o que eu acho curioso, voltando àquela pergunta que você colocou no início, aquela questão, né, do Bolsa Família, as mulheres serem as principais beneficiárias. E quase todas as políticas de assistência na habitação também, hoje você tem uma... Você preconiza, né, que o lote seja em nome daquela mulher, porque os homens, eles passam e as mulheres ficam com os filhos. Então, é uma questão de uma política afirmativa, né? Eu preciso fortalecer as mulheres, empoderar as mulheres, afirmá-las como cidadãs para promover a igualdade, né? E aí, o interessante que eu vejo, às vezes, assim, nas pequenas, os pequenos empreendimentos, esses empreendimentos que a gente chama de familiares ou empreendedores, pessoas, né, você tem um número maior de mulheres. Né? As mulheres, sei lá, vendendo sacolé, fazendo quentinha, costurando para fora, lavando roupa, né? Essas empreendedoras, elas são um número muito grande. Mas no campo dos empresários em geral, aí você tem poucas mulheres. Como se aqui também prevalecesse uma cultura de que a mulher é boa para administrar a economia da pobreza. Né? A falta do dinheiro, aí você põe uma mulher para tomar conta, porque ela vai saber, com aquele um real, fazer a coisa acontecer. Mas quando você tem a economia do dinheiro, do recurso, da riqueza, aí é um homem que você põe para administrar, porque aí já vira uma coisa difícil, né? Uma coisa talvez ligada à questão de corrupção, aí você tem uma certa cultura, né, de que também as mulheres não vão ser corruptas, então elas vão administrar a pobreza e os homens vão ficar com... Enfim, é uma questão cultural também, né? Adriana, quando a gente vê certas profissões, por exemplo, que já estão com maior número de mulheres, por exemplo, jornalismo. Jornalismo era uma profissão muito masculina. É. 20, 30 anos atrás, digamos assim. Mulheres até trocavam os nomes, né, Vera? Botavam o nome de homem para poder... É. E hoje em dia é uma profissão eminentemente feminina, né? O que está acontecendo em termos de mercado de trabalho? Você que está mais ligada a questões de gênero do ponto de vista macro. O que eu vejo, Vera, é que as mulheres, dentro de determinados segmentos de profissão, elas ocupam espaços ainda inferiores. Por exemplo, na medicina, vamos dizer assim, né? Existem hoje mais mulheres médicas. Mas quais são as especialidades na medicina que as mulheres assumem? Basicamente três, né? Pediatria, dermatologia e ginecologia. Nos outros campos da medicina, onde talvez você tenha mais recursos, onde você ganhe melhor, enfim, neurocirurgia ou então alguma carreira assim mais complexa, você já não vê tantas mulheres. Então, elas estão aumentando na medicina, mas em nichos específicos. Não sei se isso se reproduz na carreira da comunicação, por exemplo. Então, dentro da comunicação, qual é o nicho que o jornalismo ocupa? Não, você, né? Vê o que a Vera falou, eu acho muito facilmente constatável. Você em casa, você vê isso, quando sobem os letreiros de qualquer programa, você vê a quantidade de mulheres mulherada em postos na chefes, produção. Impostos importantes, a própria Vera, né? É apresentadora editoras do programa. Editoras também. Quer dizer, então não é uma posição subalterna. Mas eu queria voltar um pouco ao aspecto, ela tocou numa questão que eu achei interessante, que é a representação política. A mulher não tem o espaço na política, embora tenha no executivo uma presença hoje mais marcante, não tem essa presença no legislativo. E no judiciário, então, nem pensar, porque o judiciário se assemelha muito à estrutura das Forças Armadas, onde a mulher tem um papel muito... ali sim é um nicho, né? Então, eu acho que é pior no judiciário do que nas Forças Armadas. Pior ainda, porque no judiciário vai uma coisa mais difícil, mais complexa. Mas, de qualquer maneira, no legislativo, a presença da mulher não é mais efetiva, porque a legislação eleitoral obriga os partidos a terem até 30%, o mínimo de 30% de candidatas mulheres aos postos eletivos. Mas os partidos não conseguem essa quantidade de candidatas. Por isso o prefeito bota a filha, bota a mulher. Não, bota... não é por isso que ele bota a filha, não. Ele bota a filha porque a filha, inclusive, é competente, pode ser até. Não é por isso que ele põe a filha. É, o caso saber por que, que as mulheres se afastaram da política. E as mulheres têm jeito para a política, não tem, Adriana? Tem jeito para a política. As mulheres, o que eu historicamente, acho... elas nunca chegaram, né, a completar essa cota. Quer dizer, então... Pois é, mas então, se a gente olha a história também do voto das mulheres e da participação feminina na democracia, ela é muito recente, né, de 1932. Então, eu diria que nós ainda estamos construindo a cultura da mulher na política. Isso ainda não está muito consolidado, né? Então, e logo depois, a gente conquistou o direito de votar em 32. Em 34, exercemos, elegemos uma deputada federal. E logo depois, houve a democracia acabou, né? Então, a gente... exerceu pouco, ficou muito tempo sem exercer, e quando retornamos, não retornamos em pé de igualdade com os homens. Ainda estamos construindo isso, o que não é fácil, porque também tem aquela questão, né, de quando a gente fala assim, as mulheres têm que estar no âmbito doméstico, isso significa que elas não têm que estar na política, porque política não é dentro de casa, política é fora. Então, tudo isso a gente está construindo, embora tenha, eu acredito, né, que nesse momento houve uma paralisação mesmo do avanço das mulheres na política. A gente estagnou num nível muito baixo. Isso sem dizer que uma mulher estar na política não significa que ela vai fazer política para as mulheres. Isso é uma outra questão. Minimamente, nós teríamos que ter uma igualdade, sei lá, 50%, 50% de homens e mulheres, né? Para representar a diversidade da população brasileira. E eu acho que as leis na política, elas são boas, mas elas ainda não estão sendo cumpridas. Essa lei da cota, que a gente chama, né, dos 30%, ela é uma lei muito interessante, porque ela não diz que tem que ser nem homem nem mulher. Ela diz que tem que ter 30% de um sexo, 70% de outro. Então, você já sabe o que eu estou querendo chegar. Eu estou querendo chegar nos 70% de mulheres e a gente vai ter que um dia cortar os meninos da lista. Olha que chato. Mas é assim, né? É uma questão para a gente pensar. Tem uma outra coisa também que eu acho muito interessante, e isso já existe uma discussão, né, de alterar essa lei e ser 50%. Né? Não sei se isso vai acontecer, mas já tem essa discussão. E tem uma outra previsão, que é a do fundo partidário, né? De você utilizar um percentual do fundo partidário para a formação das mulheres na política. Me pergunte qual o partido que está utilizando esse fundo desta forma. Qual é o partido que está utilizando? Ih, vai cair a ligação, forma. Ninguém vai responder. Vai dar tudo, tudo. Porque não estão utilizando. E também tem a questão da campanha das mulheres na televisão. O tempo de campanha no rádio e na televisão. É. Né? Você tem uma cota para as mulheres. Agora, Adriana, que também não é respeitada. Você sabe que eu acho que é uma questão cultural e histórica também, na política, na seara da política. O Moreno acabou de lançar o livro sobre a Dona Mora, a importância da Dona Mora, mulher do Ulisses Guimarães. Antes nós tínhamos o exemplo da Dona Risoleta Neves, nós tivemos o exemplo até da Darcy Vargas, já que nós fomos ao Estado Novo, e sim, mesmo de outras, né, Dona Sara Kubitschek. As mulheres, é sempre aquele princípio de que por trás de um grande homem existe uma grande mulher. Na política, mulher na isso era muito evidente, não é não? É, ainda tem isso. Ainda tem essa visão de por trás do grande homem tem uma grande mulher. E por trás de uma grande mulher, sabe quem que tem? Ela mesma. Porque ela tem que vencer. É muita barreira que tem que ser vencida, não é pouca, não. Eu queria saber a opinião do Rolo, porque o Rolo é nosso homem aqui presente. Eu sou minoria. Você está com minoria? Aqui qual é a sua. Por que as mulheres têm pouca participação na política, Luiz Augusto? Porque as mulheres... Tem pouca participação na, no na setor eu acho político. Que, pois é, eu acho que é cultural e histórico, na verdade. Como a Adriana falou, a mulher começou a votar em 1932. E, curiosamente, a primeira eleição em que a mulher votou foi no Rio Grande do Norte, Mossoró. É, foi lá que a mulher votou pela primeira vez. E é uma coisa muito peculiar da história dessa luta do voto feminino. Mas foi, inclusive, antes da França. A França foi depois. Pois é, então. Veio uma luta, mas é uma luta muito peculiar, muito diferente. De lá para cá, a participação da mulher na política pouquíssimo avançou, quase não avançou coisa alguma. E quando você tem a mulher como uma figura política, ela nunca é a figura de proa, ela é sempre o imediato, ela nunca é o comandante. Como é o caso, a gente está vendo isso agora, o livro do Moreno, em 2013, mostra claramente o papel da mulher como a grande a costureira dos acordos, a mulher que chama o marido de noite e diz a ele, olha, você não vai fazer aquela bobagem de falar isso para o fulano e tal. É como se fosse quase que uma mentora, uma mãe. É, do, que, o papel dela é um papel mais elevado, não é? Não vou sujar agora, minha mão com isso, esse tipo de coisa. Interessante assim. A gente ver que na última eleição presidencial a gente tinha mais de uma candidata, né? A gente tinha outras mulheres, vamos dizer assim. E se a gente juntar no primeiro turno o voto das mulheres, foi expressivo. Não foi de se jogar fora, não, porque também disse, mas mulher não vota em mulher. É, existe uma cultura, uma vez eu disse, preconceito de eu disse votar que eu só votava em mulher. Um deputado ficou muito zangado comigo. Ah, é? Ah, porque ele acha eu tinha o preconceito. Eu tenho um pouco, já que a situação das mulheres é um pouco barra pesada, agora, eu só vou votar em mulher a partir de agora. Porque, como mulher, me interessa ter um número maior de mulheres. Ele ficou muito zangado comigo. É. Porque ele achou que eu estava preterindo os homens. Mas aí você fala para ele, não é. É uma política afirmativa. É, isso. Quando a gente faz uma política afirmativa, a gente não quer preterir o outro, quer afirmar. Afirmar o lado de cá. Tentar diminuir a desigualdade. Exato. Só isso. Eu também estou votando só em mulher. A questão de nós termos uma presidenta hoje, uma mulher, ela tem muito a ver, ou pouco a ver, com o fato da Dilma nunca ter passado antes dessa eleição por uma experiência de urna. Ai, não sei, porque... Ela fez política a vida inteira. Na verdade, ela nunca foi submetida a essa sanção popular. Porém, a Marina Silva, que concorria com ela, por exemplo, já tinha sido senadora, deputada, enfim, já tinha... Eu não sei... A Marina não se elegeu. Não, eu sei, eu estou falando o seguinte, qual é a importância que tem o fato da Dilma ter sido eleita presidente da República praticamente sem ter passado por nenhuma eleição antes, ou vai seja... Vai ver que o cabo eleitoral dela era muito do forte. Do ponto de vista do eleitor, isso era uma coisa boa? Isso era sinal de que ela não tinha uma rejeição? Ah, entendi. Você está entendendo? Porque se você põe a Marina tem índice porque de rejeição. As pessoas, ela já foi senadora. As pessoas têm um preconceito contra o político, né? O político é muito mal visto. E o político tem experiência. De qualquer maneira, você vai ter gente no seu programa, e ela no trabalho dela e eu aqui, que gosta e gente que não gosta. É. Agora, se você nunca fez... Ninguém pode não gostar, porque você nunca fez, e esse eu acho que foi um dado favorável à eleição pode da ser. Dilma. Isso foi uma grande sacada do Lula. É verdade. Eu, como socióloga... A pureza. Eu, como socióloga, vou usar aquele já, não posso afirmar, porque eu não me lembro de ter algum tipo de pesquisa estudo. Ou estudo nesse sentido. Mas eu acho que essa é uma questão que deve ser considerada, sim. Até levando em conta outras eleições anteriores, né? Quando você vê, por exemplo, a eleição do Collor, né? Que chegou como político com essa bandeira, né? Eu sou um político novo, eu sou um político jovem, eu sou um político que não estou envolvido com esse passado. Me lembra. E aí um pouco que avançou para ele. Mas o Collor era de oposição, o Collor era caçador de marajás. Era outra coisa. E a Dilma era continuação do Lula. E ela era gerente do PAC, que o Lula disse, a mãe do PAC. Já era, é verdade. Essa imagem, inclusive, está inteiramente de acordo com o que você falou, de que a mulher é eficiente como gerente, ela é eficiente como gestora, como aquela mulher que costura bem tanto a gestão de uma casa, né? Isso. Então, cola com essa imagem. Que administra, que administra pouca grana. E que tem que usar esse nome de mãe do PAC. É, né? É uma coisa que é uma coisa também comum das mulheres que estão na política, né? Pois é, as mulheres na política, às vezes, elas usam esse discurso de ser a mãe de tal coisa. Agora, a mãe do PAC é muito... Eu acho muito estranho esse tipo de coisa. É, o pai dos pobres também não era lá. Ah, mas tem tanta coisa... É, tem tanta... Caçador de Marajá, gente, também, vamos falar sério, né? Pois é, caçador de Marajá. Deu no que deu, né, gente? Não é, não? É quase como chamar o Jango de comunista, como foi naquela época também. Quer dizer, você chama a pessoa pelo que ela não é. Quer dizer, a Dilma não é a mãe do PAC. Ela não está se elegendo presidente da República porque ela é mãe do PAC, porque ela é gerente do PAC. Ela está se elegendo presidente da República. É outra conversa, como ela também não está se elegendo presidente das mulheres. É, ela é tá bem mais do que mãe do PAC. Do Brasil. Né? É, e ela é pouco maternal, inclusive, como figura, o que é uma garantia. É. Exatamente, pouco maternal. Acabou de chegar aqui, que está aí participando com a gente dessa conversa, a deputada estadual Inês Pandeló, que vai entrar agora nessa conversa. Nós estamos falando do papel da mulher e como é que o papel vem crescendo e como é que ele é preciso muito mais ainda conquistar. E a Adriana estava exatamente falando do papel político da mulher na política e do papel político da mulher na sociedade. Queria que você entrasse com isso aí. Bom dia. Bom dia. Primeiro, um prazer estar aqui e participando do programa com as companheiras aqui. Eu penso que a mulher avançou muito, né, a partir do século XX, né? Acho que avançamos muito, mas ainda na política, infelizmente, somos minoria. Não dá para entender a não ser a questão da cultura machista, porque como é que você pode ser a maioria da população, a maioria dos eleitores, e termos uma participação tão ínfima nos espaços de poder, né? Na Assembleia, por exemplo, o total são 70 deputados e temos 11 deputadas. Se a gente comparar isso com as outras assembleias, o Rio vai estar em vantagem ainda. Ainda está em vantagem. Ainda está em vantagem. Se você vai pelas câmaras municipais, você vai ver que tem muitas câmaras que não tem uma mulher sequer. Eu fui prefeita de Barra Mansa, de 97 a 2000. Pois bem, eu sou a única candidata mulher a prefeita de Barra Mansa. Nem a prefeita só, que é verdade, sou, mas a única candidata. Então, há uma participação ainda muito pequena das mulheres nos espaços da política, mas eu digo nos espaços de poder em geral. As grandes empresas também, né, têm um número reduzido. E é isso que a Adriana também falou no início do programa. Mas, Inês, nós estávamos lembrando que as mulheres, os partidos políticos têm uma cota que tem que ser preenchida com candidatos de um sexo, candidatos de outro. As mulheres, hoje, por essa divisão de cotas, elas ficaram com a cota menor, que é de 30%. Uhum. Mesmo assim, não conseguem chegar, os partidos não conseguem achar candidatas nessa quantidade, principalmente em estados mais remotos, onde a representação política é menor e o machismo é mais acentuado. Sim. Como é que você vê isso? Eu vejo o seguinte, foi uma luta essa questão das cotas, e o meu partido foi o primeiro que internamente estipulou isso, né, os 30%, e agora nós estamos preparando as eleições diretas internas no PT, e o estatuto já aprovou igualdade de gênero. Então tem paridade, tem 20% para jovens e 20% para negros. Então houve um avanço ainda maior. Agora, essa pergunta sempre há, né? Então, as mulheres que não querem, porque, afinal de contas, tem a cota e ficam com dificuldade de preencher. Mas não é bem assim. Não basta ter a vaga. É preciso, no dia a dia, criar oportunidades para que a mulher participe, de fato. As estruturas partidárias são estruturas que favorecem a participação masculina. Por quê? Porque é dificilmente no encontro, por exemplo, tem creches. Então, como a mulher ainda tem a responsabilidade com os filhos, o que a gente questiona também, que isso já é uma simbologia do machismo, né? mas ainda está muito nas costas das mulheres. Então, ter um encontro e não ter onde deixar os filhos já é um problema. Os horários, as formas que são feitas, as inscrições, etc. Aí você tem um programa de TV, por exemplo. Você não tem espaço para as mulheres se colocarem. Então você vai formando lideranças masculinas, que têm o reconhecimento da sociedade também, como figuras públicas masculinas. E na hora dos recursos públicos, nós não temos recurso público de campanha, né? Não tivemos a reforma política ainda, né? E aí, quem é que tem mais facilidade de arrecadar recursos? Os homens, que já foram, ao longo dos séculos, colocados para ter uma disputa mais para fora de casa. As mulheres têm mais, né, e ainda estão introjetadas nisso, embora estejam no mercado de trabalho cada vez mais, mas têm menos, têm mais dificuldade de sair em busca de recurso financeiro. Outro aspecto, né, que você falou também, Inês, e que eu acho que foi abordado também aqui por nós antes, é que a divisão do trabalho no mercado de trabalho e deixa espaços que são espaços pré-determinados e não só subalternos, mas espaços às vezes que são destinados à mulher. Ah, não, isso é coisa de mulher. Né? Por exemplo, nós fizemos um programa aqui, um tema livre, sobre a greve dos professores, que é uma greve que está bem sucedida, que envolve trabalhadores da educação nas escolas municipais e não apenas professores, e vieram três mulheres, uma representante dos professores, uma representante dos trabalhadores, servidores, e uma representante das creches. E eu fiquei com essa questão de, será que não tinha um homem também para participar, um servente que fosse? Não, veio uma servente. Isso também choca com a imagem que a gente tem de que a mulher não consegue entrar no espaço político do debate. Elas estavam as três aqui. E também elas estão no espaço político exclusivo, não entra homem também. Parece o Clube do Bolinha, não parece esse negócio? Quando você vai, por exemplo, secretarias, percorre os municípios ou os estados, procure saber as mulheres estão em que secretarias. Você vai achar poucas na área de fazenda, na área de planejamento, mas você vai achar muitas na área da educação, da saúde, da assistência social, né? Agora eu tenho percebido que, como a assistência social está ganhando uns recursos financeiros maiores, os homens estão entrando nessa área. Estão fechando o olho, né? Estão. Eu tenho visto vários secretários de assistência social e direitos humanos, que ganhou também esse apêndice de direitos, Adriana, humanos. Como é que você vê isso, Adriana? Não, eu concordo com a Inês. Eu acho que também dentro da política a gente tem a política onde as mulheres podem e devem estar e a política onde elas não vão chegar, que é essa parte da fazenda, do planejamento, da obra, né? E onde também tem um acúmulo, vamos dizer assim, de recurso, né, e que as mulheres não vão chegar. E, por outro lado, estão na educação, estão na assistência, algumas na saúde, às vezes. Enfim, é um pouco essa divisão, como tem a divisão no mercado de trabalho, tem a divisão nessas secretarias e nesses espaços de poder. Lembrando que na saúde também tem a história dos médicos, né? Então, às vezes, você fala às vezes, porque muitas vezes o médico ocupa a condição de secretário, né? É, então o masculino entra nessa área também. Tem uma questão de ritmo aí também, um ritmo histórico que é uma coisa esquisita. Parece que 40 anos atrás, no setor de saúde, você tinha... Os homens eram médicos, digamos, crianças com a mesma educação, isso nos Estados Unidos, crianças com a mesma educação, com o mesmo rendimento, ou seja, brilhantes ambos. Se o homem fosse ser... alguma coisa, ele seria médico. Se a mulher fosse ser alguma coisa, ela seria enfermeira. Se ele fosse ser executivo, ela seria secretária. Hoje em dia, as mulheres, os homens continuam sendo médicos. As mulheres já são médicas pediatras, como a Adriana falou. Dermatologistas. Médicas dermatologistas, né? Elas conseguiram Em pedacinho. O negócio está indo muito devagar, né, Irene? Está indo, mas está indo muito devagar. Quer dizer, agora a gente já tem uma presidente da República, a gente tem deputadas estaduais, porque antigamente a gente não tinha, mas está indo muito devagar. Quer dizer, o ritmo me assusta mais do que a tendência. Agora, Eu acho que a tendência é inevitável. Nós temos muitas mulheres no executivo por causa da Dilma. Sim. Por causa da presidenta que escolhe as mulheres. Nós temos mulheres no planejamento. Sim. Nós temos mulheres em pontos importantes, inclusive no cenário político, na liderança do governo aqui e ali, nas relações institucionais, são mulheres em cargos importantes. Aliás, eu queria falar a respeito disso, uma coisa importantíssima, porque a Dilma já está escolhendo mulheres, mas antigamente, 20 anos atrás, uma mulher escolheria um homem. Isso é assustador. É verdade. Está melhorando. Mulheres estão sendo menos machistas. E eu queria voltar um pouquinho a essa questão do médico, que eu achei interessante, porque a Adriana tinha falado no início: a mulher, ela é pediatra, ela é ginecologista, não é? Dermatologista. E os homens ficam com todas as outras especialidades. E num posto de saúde em Copacabana, que é uma classe média do Rio de Janeiro, e até certo ponto uma classe média bem em retrato da cultura do Rio de Janeiro e das grandes cidades brasileiras, o posto de saúde, as mulheres que vão lá para fazer os exames periódicos ginecológicos, elas têm um ginecologista e uma ginecologista. O ginecologista está vazio. A ginecologista tem fila para você marcar para outubro. Uhum. Que é uma maneira de você ver a ótica do povo como é que é. Quer dizer, isso também é uma opção da mulher, ou você acha que isso é uma imposição machista da sociedade? O marido é que diz: você não vai me consultar com nenhum homem ginecologista. Não, porque tem isso, sim, ou não? Eu acho que é tudo isso. E mais um pouco. Eu acho que mudou totalmente. Antigamente, ela não iria numa ginecologista mulher, porque a ginecologista mulher seria menos eficiente. Hoje em dia, ela só vai numa ginecologista mulher, porque a mulher é parecida com ela. Entendeu? Eu acho que a mulher passa por aquilo que ela está passando. Eu acho que a gente já consegue admitir que as mulheres são melhores que os homens. Quer dizer, eu acho que os homens não são melhores que as mulheres. Quer dizer... Mas uma mulher ginecologista pode ser tão boa na sua profissão quanto um homem. Agora, interessante é que quando a gente olha também para dentro das profissões da área da saúde... Quanto mais tecnologia aquela profissão requer, menos mulheres você vai encontrar. Por exemplo, na enfermagem hoje, você não lida mais somente com a questão manual, vamos dizer assim. Você tem vários aparelhos, né, computadorizados, enfim. E isso afasta as mulheres, porque as mulheres estão menos próximas desse tipo de formação tecnológica para assumir essas funções do que os homens. Eu queria falar duas coisas nesse sentido. Primeiro, com relação médico e enfermeira. Hoje a enfermagem exige nível universitário. Mesmo assim, os médicos se sentem chefes das enfermeiras. É isso mesmo. Né? Estão acima. Eu até apresentei um projeto, porque nem sala de descanso para enfermagem muitos hospitais não têm. Tem para médico. Para enfermagem não tem. E eu queria falar outra coisa, que é essa questão tecnológica, mais a matemática. Ao longo dos anos, foi falado para nós, meninas, e para os meninos também, que as mulheres não eram muito assim dadas aos números, aos cálculos, né? E os homens, sim, que tinham um raciocínio lógico. A mulher é o coração, é o sentimento, é a emoção, né? Então foi essa coisa que a gente debate muito também, da educação não sexista. Ou seja, você educar, né, para uma sociedade onde todos e todas devem se respeitar, né, e ter a oportunidade de desenvolver o seu talento, independente do seu sexo. Quer dizer, e todo mundo chora, né? Porque também eu sou do tempo. Você homem sabe não chora, homem não chora. Sou eu com isso também. Não é? Homem não chora. Quem foi não? Isso é um cisco, caiu aqui. Mas aí eu ouvi uma vez a professora Ildete. De novo, Ildete. Acho que está faltando ela aqui, hein? E eu nem sabia que vocês tinham citado, né? E eu falei assim: é mesmo, né? Porque ela dizia, nem sei se foi esse exemplo, que ela dizia o seguinte: quando criança, a menina ganha uma boneca, né? Uhum. O menino ganha um carrinho, um aviãozinho, seja lá o que for. O menino, ele desmancha aquele carrinho, aquele avião, e monta de novo, etc. Ali ele já vai treinando a ser alguém que tenha um raciocínio lógico. A menina, como é que ela vai desmanchar uma boneca? Se desmanchar uma boneca, coitada. É uma filha dela. Se desmanchar a boneca, eu merecia. Imagina arrancar a cabeça da boneca para ver como é que é dentro. Então isso tudo vai colaborando, né? É verdade, que é cultural, né? É o fundo cultural. E ainda hoje, quando dá um boneco para um menino, é boneco de guerra, não é? Agora já dá boneco para menino, que antes nem isso dava. É. Hoje dá, mas são bonecos de heróis, de guerra. Não é um cuidado. Se o menino estiver brincando com a menina e começar a pegar a boneca mais assim, ninguém vai dizer: ah, que bom, ele vai poder ser um bom pai. Não vai dizer: ó, oh, ah, daqui a pouco vai ser gay. Então, olha que bonitinho. A pessoa o já retira por causa disso. É. Quer dizer, verdade, pode ser um treinamento para ser um bom pai também. Mas isso são os estereótipos, né, que são muito firmes, muito fixos, não? Uhum. Vera, você que gosta de incendiar, vai aí. Fala aí. Não, é porque eu achava, estava me lembrando da Raquel de Queiroz, porque a Raquel de Queiroz é que dizia, né? Os homens, as mulheres são pragmáticas, racionais, e os homens são românticos e sentimentais. Ela dizia exatamente, e ela dizia isso em 1920, né? É. E é verdade. Eu acho que ela tinha toda a razão. Os homens são românticos e sentimentais, e as mulheres são pragmáticas e realistas. E elas são mesmo, tanto é que elas são, que elas estão enfrentando a casa, a comida, os filhos, não sei o quê, e estão querendo ter mais espaço no mundo dos homens. Só que eu acho que o ritmo está lento. E a prova disso aí? Está devagar demais. Também acho que está muito lento. Porque está obrigando a gente a assumir homens como inimigos. Os homens não são inimigos, eles são muito parceiros. Muito pelo contrário. É verdade. Você acaba achando que o homem não é o homem que é o inimigo. Cria antagonismo, né? Às vezes é a gente mesmo. Cria um antagonismo falso, a verdade é essa, né? Agora, isso vem também muito em função do que a Adriana estava falando antes, desse papel da mulher, do papel do espaço que a mulher vem conquistando, principalmente na questão dos programas sociais. A mulher, por ser mais pragmática, como a Raquel disse, você lembrou, a mulher, por ser mais pragmática e mais controladora disso aí, ela é a gerente do Bolsa Família, ela é a mulher que recebe, ela é a titular dos programas sociais. Nós estávamos lembrando isso no início, e a Adriana situando essa questão. Você chegou agora, né? Ainda há pouco, queria que você falasse um pouco. A questão do Minha Casa Minha Vida. Né? A mulher tem recebido a titularidade porque sabe que a mulher vai garantir aquele patrimônio, porque ela tem o cuidado com os filhos, ela pensa no depois, né? O homem, muitas vezes, em qualquer dificuldade, eu vou vender isso porque eu preciso do dinheiro. E não vai pensar na constituição ali. E uma coisa que a Adriana falou também é da transitoriedade do homem. O homem passa, a mulher fica. A mulher é mãe, ela vai ficar com aquela prole ali o resto do tempo. E o homem briga com ela e vai embora. Sim. Não é? E tem cada vez aumentado o número de mulheres chefes de família, né? Esse termo ainda é usado, chefe, então vamos usar esse termo, né? Chefes de família, que sozinha tem sustentado. E eu tenho falado que as famílias estão ficando mais pobres. Por quê? Se as mulheres ganham menos que os homens, se antes eram dois para cuidar de uma família e hoje elas ganham menos e estão cuidando sozinhas, né? É lógico que esses programas sociais salvam um pouco, né? E aí a gente tem reduzido a miséria no nosso país. Mas se tivéssemos na condição anterior, né, de dois cuidando da família e ter o adicional do Bolsa Família, a situação seria melhor. Bem melhor. A Adriana falou a respeito do papel da política mulher, que ela teria o papel não só de fazer políticas femininas, né? nem toda mulher, vamos dizer assim, ela vai ser uma mulher que vai trabalhar com políticas para as mulheres, necessariamente. Sim. A Inês, por exemplo, está lá na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, atuando e criando leis, emplacando leis nessa linha, política para as mulheres. Mas nem toda mulher necessariamente vai encampar essa bandeira. Assim como é muito importante que os homens encampem essa bandeira. Sim. Porque quando a gente faz políticas para as mulheres, todo mundo ganha. Não são só as mulheres. Porque é isso, se a gente faz uma política afirmativa para as mulheres, e a gente, com isso a gente atinge famílias. Né? A gente atinge as crianças que estão ali naquelas mulheres. Porque isso que a Inês está falando é importante. A pobreza, ela tem a cara de mulher no nosso país. Ela tem a cara de mulher. As famílias mais pobres são as famílias chefiadas pelas mulheres. É verdade. Então é importante que a gente tenha os homens ganhos para essa causa. Porque a gente não está tirando nenhum direito dos homens. Né? Não é uma questão de você reduzir direitos. É uma questão de você conquistar melhorias, isso, conquistar mais igualdade para as mulheres. E uma questão muito importante que a gente ainda não tocou aqui, mas que eu acho que é uma questão fundamental quando a gente fala de desigualdade, eu acho que a maior expressão da desigualdade para as mulheres ainda é a violência. Sim. Né? É uma bandeira antiquíssima das mulheres. Falar de violência contra a mulher, o negócio já deveria estar até cafona, ultrapassado. Diminuiu, mas é, Adriana, muito forte diminuiu ainda. Diminuiu ou continua igual? Olha, é tá? não diminuiu. Os registros aumentaram. Os registros aumentaram. Aumenta, assim, né? Como aumentaram também os serviços de atendimento. É. Por exemplo, em 2007, quando foi lançado o primeiro Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, nós tínhamos 5 serviços em todo o estado do Rio de Janeiro que atendiam especificamente mulheres vítimas de violência. Hoje a gente tem 33. Somos 92 municípios, ainda é muito pouco. Mas houve um aumento desses serviços. E houve uma melhor percepção do que é a violência, de como ela se manifesta, e um aprimoramento da legislação. Hoje a gente tem a Lei Maria da Penha. Mas a quantidade de violência ainda é muito grande. Pois é, o quantitativo disso aí, dessa violência, independentemente do aparelho do Estado que você põe e disponibiliza para a mulher e da legislação que você cria, ele aumenta. Essa violência, ela é cada vez mais forte. Ela é uma violência muito... E não é só contra a mulher, é contra a criança também, contra idoso. A gente vê, sim, muito isso, né? E isso está ganhando uma transparência, uma visibilidade maior, que antes não tinha. É verdade. Até por causa das mídias sociais, redes sociais, todo tipo de coisa assim. Isso, vocês acham que isso agudiza uma situação de conflito, ou isso serve para essa exposição ou superexposição, serve para você criar um campo melhor de entendimento? Eu acho o seguinte, só se resolve um problema, seja qual for ele, até na nossa vida pessoal, quando você sabe que existe o problema. Porque você não vai enfrentar um fantasma. Você reconhece, né? Então, ter os dados, ter o registro, é base para políticas públicas. Então, é muito importante ter essa visibilidade. Porque antes era o quê? Acontecia dentro de casa, a violência, a mulher muitas vezes nem falava para a própria mãe. Porque a mãe, que teve uma educação também machista, ia dizer... Ruim com ele, pior sem ele. Aguenta o tranco. Isso é assim mesmo. Entendeu? Não sabe o que eu passei com seu pai. É. Agora não. A questão da segurança, da violência doméstica, e aí contra a mulher, mas contra a criança, idoso e tal, virou uma questão de saúde pública, de segurança pública. Então é coisa do Estado. Esse negócio de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, coisa do passado. Agora... É uma questão pública e o Estado tem a ver com isso, sim. O que é legal pelo seguinte, ao mesmo tempo que você tem isso hoje, o Estado intervindo, você tem também o Estado saindo fora daquela questão do adultério, por exemplo, sim, que no Código Civil era um crime, e o Estado era obrigado a se meter naquilo. Hoje em dia o adultério é uma questão entre duas pessoas, não é uma questão... É curioso você ver como e é que... E recaía isso tudo sobre as mulheres, né? Pois é, de um lado sai, de outro você entra. O Código Civil tinha a figura da mulher honesta, sim, a mulher séria, séria, é. Né? Esse é. Tipo não é à toa, por exemplo, o julgamento Dock Street e outros, na década de 70. Defesa da honra, né? Também. Então, em defesa da honra. É. Então, era possível legítima matar. Defesa da honra. O Código Penal, ele, né, eu referendava isso. A vocês duas, que estão ligadas à área pública, é, o seguinte, existe uma relação entre a mulher participar mais da vida pública, a mulher ter mais acesso ao trabalho, a mulher estar fora de casa mais, e a violência? Alguma vez alguém já fez um estudo sobre isso? Se a mulher, ao ficar mais independente, ela está trazendo mais violência para dentro de casa? Existe alguma relação de causa e efeito nisso aí, mas, Adriana? Eu não sei se tem estudo, mas pelos vários exemplos que a gente vê, não só com relação a ir para o mercado e tal, mas alguns exemplos é que ainda muitos homens não conseguem conceber que uma mulher pode ser independente, pode, por exemplo, não dar bola para a pressão deles. Isso vale para dentro de casa, né? Mas vale para a rua também. Você viu o último caso divulgado de estupro, que aí tem estupro dentro de casa, mas tem também na rua. Foi o quê? A menina que estava saindo do baile funk e que disse: ele me chamou para sair várias vezes, eu não aceitei. Ele foi para a rua, chamou mais três colegas e estuprou. Então, estou lembrando desse mais perto, que não tem a ver com a violência doméstica, mas que demonstra o quê? Que o homem muitas vezes não consegue conceber que uma mulher pode ter a sua independência, pode ter o seu nível de vida, né? Qualificado. Mas isso aí entra exatamente na questão do homem que acha que é dono da mulher. Isso. A mulher é uma propriedade dele, mesmo depois que ele termina o namoro ou o casamento. E aí ele vai, nós temos exemplos disso recorrentes, do sujeito que vai lá e mata a ex-mulher, mata a ex-namorada, porque ela rompeu com ele, porque ela recusou. Sim. Mesmo que nem a menina do baile funk, disse não. Por isso que é interessante quando a gente fala da violência contra a mulher, porque realmente é uma forma específica de violência. Né? Os homens e as mulheres sofrem violência urbana. Todo mundo está sujeito na rua, bom, a levar uma bala perdida, a ser assaltado, a ser, enfim, várias questões. Mas quando você analisa homens e mulheres, quais são os crimes que eles mais sofrem? Você vai ver, por exemplo, que mulheres têm mais registro na Polícia Civil de lesão corporal dolosa, que é uma agressão física, levou um chute, um soco, né? Uma mordida. Os homens têm mais registros de homicídio do que as mulheres. Mas quando você vai olhar os homicídios de mulheres, quem estão matando essas mulheres? São os homens. Né? Então, essa análise da... Mas são os homens que estão matando os homens também, né, Adriana? Também. Sim. Os homens jovens matam mais e morrem mais. Mas quando a gente vai olhar as causas do homicídio das mulheres, você vê que ali tem uma questão de gênero, que ele matou aquela mulher porque tem uma relação, houve em algum momento uma relação de afeto, essa relação terminou por um ou por outro, não importa, mas acabou gerando essa violência. Sobrou passivo que vai acabar com a vida dessa mulher. Exatamente. Meninas, eu gostaria de agradecer a vocês a participação. Meninas, foi bom, né, Vera? Foi ótimo. Gostaria de agradecer a participação de vocês. O Tema Livre vai ficando por aqui. Nós vamos para Brasília daqui a pouquinho com o Nacional Informa. Eu quero agradecer a participação aqui da Adriana Mota, subsecretária de Políticas para Mulheres do Estado do Rio de Janeiro. A Inês Pandeló, deputada estadual pelo PP aqui do Rio, e a Vera Barroso, que é nossa colega, socióloga também, nossa colega, tem o programa aqui na TV Brasil de lá para cá. O Tema Livre fica por aqui, amanhã nós estamos de volta às 10h05 da manhã. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. A produção foi de Marcos Leite. A apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação. Você está na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.